a primeira escola espírita do Brasil. E ele lá ensina, sem conhecer, o mesmo tipo de doutrina de Henrique Pestalozzi. Substitui a palmatória e os prêmios pela pedagogia do amor. Os alunos têm um desempenho extraordinário. Ele explica tudo detalhadamente, o porquê das coisas, leva as crianças para a mata, para dar aulas de botânica, de zoologia, ensina astronomia, álgebra, química, física, literatura, arte dramática. Ele que havia, desde novo, participado da fundação de um grupo teatral, de escrever e montar peças clássicas, um amante da arte, ensina para seus alunos. E eles são testemunhas de muitos fenômenos. Já se acostumavam, quando ele estava ministrando as aulas, entrar em uma breve sonolência, e as crianças já diziam: eita, seu Eurípides já foi embora. Em breves instantes, ele retornava e dizia que tinha estado em tal lugar, realizando um parto, e que em poucos instantes bateria à porta um senhor chegando a cavalo, que os alunos se levantassem quando ele entrasse o recinto, e em breve era o senhor que vinha chamar Eurípides para realizar o parto complicado de sua esposa à beira da morte. Eurípides lhe diz: eu já estive lá e o senhor ganhou um lindo menino. O homem não acredita e insiste em que Eurípides deve acompanhá-lo, e ele, acessível, caridoso. Seus biógrafos registram que a maior qualidade de Eurípides Barçanufo era a caridade, a renúncia em favor dos humildes e necessitados. E ele segue, quando chega à casa, a mulher que havia acabado de conceber diz: mas, doutor Eurípides, por que o senhor retornou? Eu já estou passando bem. E o homem finalmente acredita no que havia sucedido. Muitos casos, às vezes, já desacreditados pela medicina, mas com a intervenção de Bezerra de Menezes, Eurípides insistia, e através das suas mãos, dos seus remédios, eles obtinham inúmeras curas. Pessoas obsediadas eram trazidos até Sacramento. Homens fortes e grandes, que chegavam amarrados. Havia um caso de um homem muito conhecido pela sua força física. Seu irmão traz ele acorrentado até a presença de Dr. Eurípides, que manda que o soltem. Mas o seu irmão fica preocupado porque havia sido necessário vários homens para segurá-lo, porque ele estava endemoniado. E Eurípides manda soltar. Sentado no seu birô, o homem zarrão aproxima-se dele. Quando todos acreditam que ele vai ser agredido, Eurípides simplesmente estende a mão e o homem adormece e deita-se aos seus pés como se fosse uma criança. A sua secretária, Amália, do mesmo modo é trazida da cidade de São Paulo, viajando cerca de 700 quilômetros a cavalo, em carroças, amarrada, é trazida a Eurípides Barçanufo.